Ficheiro 28. A confusão no salão começava gradualmente a organizar-se à medida que os residentes do castelo empurravam e conduziam os recém-chegados aos seus lugares no extremo inferior do aposento. Era uma noite especial. O jovem que tocava a gaita de foles no salão fora reforçado por dois outros gaiteiros. Um deles, um homem cuja atitude e gaita, com aplicações de marfim, indicavam ser um mestre. Esse homem fez um sinal com a cabeça aos outros dois e logo o salão se encheu do arrebatado som da música de gaita de foles. Muito menores do que as majestosas gaitas nortistas usadas nos campos de batalha, estas versões menores faziam uma algazarra muito eficaz. Os cantores lançavam um vibrato acima dos acordes graves e prolongados das gaitas, fazendo o sangue dos ouvintes alvoroçar-se nas veias. As mulheres agitaram-se à minha volta e lembrei-me de um verso de Maggie Lauder: Ah, chamam-me Rab, o cantador, e todas as moças ficam loucas quando soltam a minha voz. Se não loucas, as mulheres à minha volta demonstravam grande apreciação e ouviam-se muitos murmúrios de admiração enquanto se debruçavam sobre o parapeito, apontando para um ou outro homem que andava pelo salão exibindo os seus melhores trajes. Uma das jovens localizou Jamie e, com uma exclamação abafada, fez sinal para que as suas amigas fossem ver. Houve um murmúrio e um burburinho consideráveis com a sua aparição. Em parte era admiração pela sua bela aparência, porém tratava-se mais de especulação sobre a sua comparência ao juramento. Notei que Lauger, em particular, se iluminou como uma vela ao observá-lo e lembrei-me do que Alec dissera. Sabe que o pai dela não vai permitir que ela se case fora do clã. E ele era sobrinho de Colm. Nesse caso, o rapaz devia ser um bom partido. Fora o pormenor de ter a cabeça a prémio, é claro. A música das gaitas elevou-se num volume intenso e, em seguida, bruscamente parou. No silêncio sepulcral do sótão, Colm McKenzie entrou pela arcada superior e caminhou com passos decididos para uma pequena plataforma que fora erguida na cabeceira do salão. Se não fazia nenhum esforço para ocultar a sua deficiência, também não a exibia. Estava magnífico, num casaco azul celeste, profusamente bordado a ouro, abotoado com botões de prata e com punhos de seda cor-de-rosa, virados para cima até quase aos cotovelos. Um quilt de tartan de fina lã descia até abaixo dos joelhos, cobrindo-lhe a maior parte das pernas e das meias achadrezadas. O seu gorro era azul, mas a insígnia de prata tinha plumas, não azevinho. O salão inteiro prendeu a respiração quando ele subiu para o centro do palco. Independentemente de tudo, Colm McKenzie sabia dar espetáculo. Encarou diretamente o clã reunido, ergueu os braços e cumprimentou-os com um grito ressonante. Tullahard! Tullahard! Responderam os membros do clã com um rugido. A mulher ao meu lado estremeceu. Em seguida, Colm fez um breve discurso em gaélico. As suas palavras foram recebidas com periódicos urros de aprovação. Então, a cerimónia de juramento propriamente dita começou. Dougal Mackenzie foi o primeiro a avançar até à plataforma de Colm. A pequena tribuna dava a Colm a altura suficiente para que os irmãos se olhassem nos olhos. Dougal estava ricamente vestido, mas em veludo castanho, sem nenhum bordado a ouro, de modo a não desviar a atenção da magnificência de Colm. Dougal desembainhou a sua adaga com um gesto floreado e baixou-se sobre um dos joelhos, segurando a adaga para cima pela lâmina. A sua voz soou menos estrondosa do que a de Colm, mas suficientemente alta para que cada palavra reverberasse pelo salão. Juro pela cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo e pela lâmina sagrada que seguro, dar a minha fidelidade e prometer a minha lealdade ao nome do clã Mackenzie. Se alguma vez a minha mão se erguer contra o Senhor em rebelião, rogo que esta lâmina sagrada seja cravada no meu coração. Baixou a adaga, beijou-a na junção do cabo e do metal e enfiou-a novamente na bainha. Ainda ajoelhado, estendeu as mãos unidas a Colum, que as tomou entre as suas e as levou aos lábios, aceitando o juramento assim oferecido. Em seguida, ajudou Dougal a levantar-se. Virando-se, Colum pegou numa taça de prata da mesa coberta com tartan atrás dele. Ergueu a pesada taça de duas pegas com as duas mãos, bebeu dela e ofereceu-a a Dougal. Este bebeu um bom gole e devolveu a taça. Em seguida, com uma vénia final para o senhor do clã Mackenzie, afastou-se para o lado para dar lugar ao próximo homem da fila. O mesmo processo foi encenado repetidamente, da promessa ao brinde cerimonial. Vendo o número de homens na fila, fiquei mais uma vez impressionada com a capacidade de Colum. Estava a tentar calcular quantos litros de bebida ele teria de consumir até ao final da noite, considerando um gole para cada juramento, quando vi Jamie aproximar-se da frente da fila. Dougal, terminado o seu próprio juramento, assumira uma posição atrás de Colum. Viu Jamie antes de Colum, que estava ocupado com outro homem, e notei a sua repentina expressão de surpresa. Deu um passo para junto do irmão e sussurrou-lhe alguma coisa. Colum manteve o olhar fixo no homem à sua frente, mas vi que se impertigou ligeiramente. Também ficou admirado e achei não muito satisfeito. O nível de comoção no recinto, alto desde o início, elevara-se com o decorrer da cerimónia. Se Jamie se recusasse a fazer o juramento nessa altura, acho que poderia ser rapidamente estraçalhado pelos já incitados homens do clã à sua volta. Limpei as palmas das mãos, disfarçadamente, à minha saia, sentindo-me culpada por tê-lo colocado naquela difícil situação. Ele parecia sereno. Apesar do calor dominante no salão, não estava a suar. Aguardou pacientemente na fila, sem dar nenhum sinal de ter consciência de estar cercado de centenas de homens armados até aos dentes que não demorariam a reagir a qualquer insulto feito ao Mackenzie e ao seu clã. Je suis prêt, de facto. Ou talvez tivesse decidido, afinal, seguir o conselho de Alec? As minhas unhas perfuravam as palmas das minhas mãos quando chegou a vez dele. Baixou-se cortesmente sobre um dos joelhos e fez uma profunda vénia diante de Colum. Entretanto, em vez de desembainhar a sua adaga para o juramento, pôs-se de pé e fitou Colum de frente. Totalmente erguido, ficava ombro a ombro com a maioria dos homens no salão e ultrapassava Colum na sua plataforma por vários centímetros. Virei os olhos para Lauger. Ela empalidecera quando ele se levantou e vi que ela também cerrara os punhos com força. Todos os olhares no salão se concentravam nele, mas falou como se fosse apenas a Colum. A sua voz era grave, como a de Colum, e cada palavra claramente audível. Colum Mackenzie, venho à tua presença como parente e aliado. Não te faço nenhum juramento, pois o meu juramento está prometido ao nome que uso. Ouviu-se um murmúrio baixo e ameaçador da multidão, mas ele ignorou-o e continuou. Mas dou-te voluntariamente tudo o que possuo, a minha ajuda e a minha boa vontade, onde e quando precisares. Dou-te a minha obediência como parente e como senhor dos Mackenzie, e serei fiel à tua palavra, enquanto os meus pés permanecerem nas terras do clã Mackenzie. Parou de falar e ficou imóvel, imponente e ereto, os braços relaxados ao longo do corpo. A bola agora estava com Colum, pensei. Uma palavra dele, um sinal, e de manhã as mulheres estariam a esfregar o sangue do rapaz das lajes de pedra do salão. Colm permaneceu imóvel por um momento, depois sorriu e estendeu as mãos. Após um instante de hesitação, Jamie colocou as suas próprias mãos sobre as palmas de Colm. Sentimo-nos honrados com a tua oferta de amizade e boa vontade, disse Colm com clareza. Aceitamos a tua obediência e consideramos-te de boa fé um aliado do clã Mackenzie. Houve um arrefecimento da tensão no recinto e um suspiro de alívio quase audível na galeria quando Colm bebeu da taça e a ofereceu a Jamie. O jovem aceitou-a com um sorriso. Em vez do tradicional gole cerimonial, ergueu cuidadosamente a taça quase cheia, inclinou-a e bebeu. E continuou a beber. Uma exclamação entrecortada, misto de respeito e divertimento, elevou-se entre os espectadores quando os poderosos músculos da garganta continuaram a mover-se. Com certeza teria de parar em breve para respirar, pensei. Mas não. Esvaziou a pesada taça até à última gota. Baixou-a com uma explosiva arfada para recuperar o fôlego e entregou-a a Colm. A honra é minha, disse, um pouco rouco, de ser aliado de um clã com um gosto tão refinado para o uísque. Ouviu-se um grande alarido após aquelas palavras e ele encaminhou-se para a arcada, interrompido a todo instante para apertos de mãos e palmadas nas costas de felicitações enquanto passava. Aparentemente, Colm não era o único membro da família com queda para uma boa encenação teatral. O calor na galeria era sufocante e o fumo que subia do salão causara-me dor de cabeça antes do fim da cerimónia de juramento com algumas palavras comoventes de Colm, segundo presumi. Insensível às 6 taças de uísque partilhadas, a voz forte ainda ressoava pelas pedras do salão. Pelo menos as suas pernas não o fariam sofrer esta noite, pensei, apesar de permanecer em pé tanto tempo. Um brado estrondoso elevou-se do andar de baixo, uma explosão de sons agudos de gaitas de foles, e o cenário solene dissolveu-se numa onda crescente de turbulenta gritaria. Uma algazarra ainda maior saudou os barris de cerveja e de uísque que eram trazidos, acompanhados por travessas fumegantes de pães, carnes e haggis. A senhora Fitz, que devia ter organizado aquela parte dos festejos, inclinou-se precariamente sobre a balaustrada, mantendo um olho vigilante no comportamento dos serviçais, a maioria rapazes demasiado jovens para prestarem juramento formal. E onde estão os faisões? Murmurou, entre dentes, inspecionando as travessas que chegavam. Ou as enguias recheadas? Aquele Mungo Grant desgraçado, vou-lhe arrancar o couro se tiver queimado as enguias. Decidindo-se, virou-se e começou a espremer-se em direção ao fundo da galeria, obviamente disposta a não deixar a administração de algo tão crucial como o banquete nas mãos inexperientes de Mungo Grant. Vendo ali uma oportunidade, fui atrás dela, aproveitando o caminho que ela abria pela multidão. Outras, claramente gratas por uma oportunidade para se irem embora, juntaram-se a mim no êxodo. A senhora Fitz, virando-se ao fundo das escadas, viu o bando de mulheres por ali acima e repreendeu-as furiosamente. Vocês, meninas, vão para os vossos quartos imediatamente, ordenou. Se não ficarem aí em cima, fora da vista, é melhor fugirem para os vossos aposentos. Mas não se demorem pelos corredores, nem fiquem a espreitar pelos cantos. Não há um único homem neste lugar que já não esteja bêbado. E estarão muito mais daqui a uma hora. Não é lugar para raparigas esta noite. Abrindo a porta de par em par, espreitou cautelosamente para o corredor. Não havendo obstáculos à vista, enxutou as mulheres, porta fora, uma de cada vez, enviando-as apressadamente para os seus quartos nos andares de cima. Precisa de ajuda? Perguntei quando fiquei a seu lado. Quero dizer, na cozinha? Ela sacudiu a cabeça, mas sorriu diante da oferta. Não, não há necessidade, menina. Vá andando também, não está mais segura do que as outras. Com um amável empurrão nas minhas costas, fez-me atravessar a passagem mal iluminada. Estava disposta a seguir o seu conselho após o encontro com os guardas do lado de fora. Os homens no salão faziam muito barulho, dançando e bebendo, sem nenhuma ideia de contenção ou controlo. Não era lugar para uma mulher, concordei. Encontrar o caminho para o quarto era outra questão. Estava numa parte desconhecida do castelo. E embora soubesse que o andar de cima possuía uma passagem que o ligava ao corredor que levava aos meus aposentos, não conseguia encontrar nada que se assemelhasse às escadas. Dobrei uma esquina e dei de caras com um grupo de homens do clã. Não os conhecia. Deviam vir de terras distantes e estarem desabituados dos modos delicados e bem educados de um castelo. Ou assim deduzi, pelo facto de um dos homens, aparentemente à cata de latrinas, ter desistido de procurar e resolvido aliviar-se no próprio corredor, quando me deparei com eles. Girei nos calcanhares no mesmo instante, pretendendo voltar por onde viera, com ou sem escadas. Mas várias mãos estenderam-se para me impedir e vi-me encostada à parede do corredor, cercada por homens barbudos das terras altas, com uísque no hálito e violação na mente. Não vendo razão para preliminares, o homem à minha frente agarrou-me pela cintura e enfiou a outra mão no meu corpete. Inclinou-se para mais perto e esfregou o rosto barbudo na minha orelha. E que tal um beijinho aos jovens corajosos do clã Mackenzie? Tula Hard! Erin Gobrach, disse ele rispidamente, empurrando com todas as minhas forças. Tropo com a bebida, cambaleou para trás, caindo sobre um dos companheiros. Esquivei-me para o lado e fugi, livrando-me dos meus chinelos desajeitados enquanto corria. Outra figura surgiu diante de mim e hesitei. Entretanto, parecia haver apenas um homem à minha frente e pelo menos 10 nas minhas costas, aproximando-se rapidamente apesar da carga de bebida. Corri para a frente pretendendo esquivar-me dele. No entanto, ele colocou-se com firmeza à minha frente e estaquei tão repentinamente que tive de colocar as mãos no seu peito para evitar uma colisão. Era Dougal Mackenzie. Que diabos? Começou. Depois viu os homens atrás de mim. Puxou-me para trás dele e gritou alguma coisa em gaélico aos meus perseguidores. Eles protestaram na mesma língua, mas após uma breve troca de palavras, como rosnados de lobos, desistiram e foram-se embora em busca de melhor diversão. Obrigada, disse eu, um pouco tonta. Obrigada, vou já. Não devia estar aqui embaixo. Dougal olhou para mim e segurou o meu braço, puxando-me e fazendo-me encará-lo. Estava desalinhado e, obviamente, estivera nos festejos do salão. É verdade, disse, não devia estar aqui. Já que está, bem, vai ter de pagar por isso, murmurou, os olhos a brilharem na semi-escuridão. E, sem aviso prévio, puxou-me com força contra si e beijou-me. Beijou-me com força suficiente para me magoar os lábios e forçá-los a abrirem-se. A sua língua moveu-se contra a minha, o gosto do uísque forte na boca. As suas mãos agarraram-me com firmeza pelo rabo e pressionaram-me contra ele, fazendo-me sentir a sua ereção sob o quilte e através das minhas camadas de saias e anáguas. Soltou-me tão depressa quanto me agarrara. Assentiu com a cabeça e fez um gesto com a mão, indicando o corredor, respirando com certa dificuldade. Uma madeixa de cabelo castanho avermelhado caíra-lhe sobre a testa e ele afastou-a para trás com uma das mãos. Vá andando, disse, antes que tenha de pagar mais. E eu fui, descalça.